A académica da Universidade de Évora não sabe o que tem Évora para dela se lembrar tanto. Mas nós? Ah, nós sabemos. Nós, neste espaço radiofónico da Rádio Telefonia do Alentejo, sabemos. Nós sabemos que é porque existe em Évora outra universidade. A Universidade dos Séniores. A Universidade Sénior de Évora. A Universidade Sénior de Évora que, neste espaço radiofónico, semanalmente está consigo e que, não só em Évora continuará, como pelos jovens da Tuna Académica ansiosamente esperará. Aqui, deste lado, semanalmente, estamos consigo. Eu, Alice Ferreira, responsável pela idealização, organização e apresentação de conteúdos. E Manuel Aranha, responsável pela sua realização técnica. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na Rua Fernando Aceno, número 20B, em Évora. É preciso saber viver. Novamente com o Dr. Rui Silva. Olá, bom dia, e eu não estou esquecida que o senhor ficou de nos contar uma história sobre a sua vida familiar enquanto livros de seus e dos seus irmãos e aquisição dos mesmos. Lembra-se? Sim, senhora. Bom dia, Alice. Bom dia aos nossos ouvintes. Mais uma vez é um prazer estar nesta casa. É assim, nós tínhamos falado no último programa, estávamos a falar dos livros escolares que são hoje que os miúdos estudam e o grau de rotatividade que eles têm. Isto é, um livro para um ano já não serve no ano a seguir porque há aqui interesses ocultos, só que nós não percebemos. Financeiros que nós não percebemos e que às vezes é preciso ter um certo cuidado. A história que eu estava a contar prende-se com a minha infância. Nós somos três irmãos, com uma diferença de 2 anos entre nós. Eu tenho uma irmã mais nova 2 anos e tenho uma irmã mais nova 4 anos. E ao longo do nosso percurso académico, enquanto alunos da primária, secundária, por aí fora, nós estudámos todos pelos mesmos livros. Os meus pais compravam os livros para mim e os meus irmãos estudavam por eles, e o certo é que todos nós chegámos a Bom Porto. Mas o mais grave disto é que eu hoje também, já como pai e tendo uma filha, também compro livros para a minha filha. E vivo numa zona da cidade em que, nessa zona, há vários meninos da idade da minha filha, que todos eles, uns mais velhos, outros mais novos, passava-se, sem serem irmãos, mas passava-se um bocado aquilo que se passava lá em casa. Isto é, uns andavam um ano mais à frente, um ano mais atrás, e eu, na altura, propus que, em vez daqueles agregados familiares andarem a comprarmos livros, epá, que os livros da minha filha transitassem para os miúdos mais novos que iriam entrar nesse ano, que os livros dos miúdos mais velhos transitassem para a minha filha, e ali, entre 5 ou 6 famílias, nós conseguíamos poupar algum dinheiro e os miúdos, e faríamos os miúdos chegar a... Gestão. É bom ponto, era uma boa gestão, e isso foi... O mais grave é que depois fomos confrontados na escola com o livro que era supostamente ser de um colega mais velho da minha filha, já não servia para a minha filha porque a editora tinha mudado o livro e tinha-se comprado outro livro. E eu, no primeiro ano, assim o fiz. Comprei outro livro, mas fiquei com o livro que tinha sido emprestado pelo miúdo. E qual era o mais forte? Um tinha capa verde e outro tinha capa... Mas eram iguais por dentro. Quando os abri, até as páginas eram as mesmas. Nem as coisas tinham mudado. Páginas, quer dizer. Nem isto, quer dizer. E eu cheguei ao pé do professor na altura e perguntei-me se a sabedoria ou o conhecimento se prendia com o conteúdo ou com a cor da capa. Porque não fazia sentido ter 2 livros da mesma disciplina, da mesma matéria, com as páginas do mesmo sítio, ter uma capa cor de laranja e outro ter uma capa verde. Não fazia sentido. Só para o comprar. Isto não faz sentido. E é preciso alguém meter um travão nisto. É evidente que ele não teve porque resposta isto, para isso. Claro que não teve. Não me respondeu. O problema também não é muito deles. O problema é como é cíclico. O silêncio deles... nós percebemos, porque nós não somos açores hoje, nós não andamos de olhos fechados. Isto aqui há uns anos as pessoas podiam andar mais ou menos perdidas, mas hoje nós temos uma... é uma das coisas boas da tecnologia, destas coisas, nós temos acesso a muita informação. E percebe-se perfeitamente que aquilo, hoje as escolas, ao Ministério da Educação, têm acordos com editoras e com isto tudo, e isto tudo tem que rolar. É o que estava a dizer. Isto tudo tem que rolar. Mas nós, famílias, temos que ser um bocadinho mais inteligentes. Até tem que rolar, olha, tem que haver a necessidade, as pessoas têm que ter necessidade de compra para poderem ir ao banco pedir empréstimos. Exato. Até chegamos a esse. Mas, infelizmente, Alice, eu sei, e sei por histórias que conheço pessoalmente, que hoje um filho a estudar, e não estamos a falar em colégios privados, estamos a falar no assunto público. Na pública. Comprar livros com um aluno hoje em dia, aquela coisa que eles querem, que são os mesmos de há 10 anos e vão ser os mesmos daqui a 10 anos, um agregado familiar tem que gastar 300, 400, 500 euros. Se estamos a falar no filho do Cristiano Ronaldo, não estou minimamente preocupado. Ele ganha o suficiente para esse esforço. Mas, infelizmente, Cristiano Ronaldo, ou quem ganha com o chão, há muito pouco. Mesmo muito. Mesmo que não sejam Cristiano Ronaldo. Para uma pessoa que ganha uma média de vencimento. 700, 800 euros. Não pode. Não pode, porque tem a casa, tem a sua vida normal. Não, e tem os gastos. E tem os gastos normais de águas, luz, comer, vestir, essa. E não pode abdicar ou dispor de 500 euros para comprar livros que são iguais aos do ano passado. Há pessoas que já vão pedir ao banco para comprar o material didático para os filhos, vão fazer empréstimos para isso. Pois, mas isto tem que se rever, isso é uma situação que estamos a fomentar o endividamento outra vez. Os bancos agradecem, é o negócio deles, como estão a dizer, mas temos que, as escolas... Isto, o povo precisava de cada vez mais é preciso criar saber que está a ser prejudicado. É preciso criar bibliotecas com estes livros. Mas eu precisamente, há bocadinho, quando estava a falar nesse empréstimo de livros, no tempo em que eu estudei, havia biblioteca no liceu, e quem não tinha capacidade para comprar o livro, que era o mesmo livro durante 7 anos, não é? Ia à biblioteca e estudava na biblioteca. Mas isso? E a biblioteca emprestava também livros àqueles que não tinham possibilidade. Isto sucedia, sucedia no tempo, digamos, que as pessoas pensam que nós neste momento estamos muito mais adiantados, somos muito mais progressistas, percebemos muito mais da evolução do planeta e, portanto, estamos muito mais de acordo com aquilo que se deve fazer. O passado é atraso. Todavia, o atraso no passado dava com que as pessoas, independentemente agora do que possam dizer, as pessoas mais pobres podiam estudar por isto. É exatamente, e hoje isso é uma diferença. Hoje, um agregado familiar que queira. Eu às vezes penso, imagina isso, um agregado familiar com 3 filhos, como era o caso dos meus pais. 3 filhos, 1.500 euros. A estudar. E com os meus livros não serviam para a minha irmã, nem para a minha irmã. 1.500 euros por nesse. 1.500 euros só para abrirmos a época escolar. Depois, as crianças estão a crescer em cada ano, precisam de um novo sapato, pelo menos uns novos sapatos, calças. E entramos por aí, nós por sabemos aí, que, e voltamos novamente ao massacre, as crianças hoje, quando vão para a escola, todas elas, querendo ou não, querendo direto ou indiretamente, elas comparam umas com elas, olham umas para as outras. E agora, por causa disso, lembrei-me, não se esqueça do que vai dizer. Quando eu andava a estudar, nós tínhamos malas pequenas, tínhamos umas quase bolsas que levávamos. Agora, usam aquelas mochilas que são quilos. São quilos que as crianças levam às costas. Isso é um crime. Isso é a minha opinião. Isso é um crime. Porque eu, felizmente, disse à minha filha que nunca autorizei isso com a minha filha. Ficamos aqui no crime. Ficamos sempre em partes interessantíssimas, senhores ouvintes. Bom dia. Bom dia. E obrigada. RTA FM. sonho novo impermeável que me assenta que nem luva. E porque eu acho adorável, ando sempre a pedir chuva. Quando ponho o capuchinho, isso então que chova a potes. Há quem para no caminho e começam os lixotes. Olha o Fredinho capucho, como vai encolhidito. Com certeza que faz luxo em esconder o que é bonito. Capuchinha, capuchinha, basta de tanto esconder. Deixa ver essa carinha, que o que é bom é para se ver. Capuchinha, capuchinha, basta de tanto esconder. Deixa ver essa carinha, que o que é bom é para se ver. O que a todos mais seduz são os frutos proibidos. E por isso é que o capuz torna os homens atrevidos. Cá por mim não lhes dou troco, mas há tanta pasmaceira, que até um velhote há pouco me falou desta maneira. Olha o Fredinho capucho, como vai encolhidito. Com certeza que faz luxo em esconder o que é bonito. Capuchinha, capuchinha, basta tanto esconder. Deixe ver essa carinha, que o que é bom é para se ver. Capuchinha, capuchinha, basta de tanto esconder. Deixe ver essa carinha, que o que é bom é para se ver. Como vai encolhidito, com certeza que faz luxo em esconder o que é bonito. Capuchinha, capuchinha, basta tanto esconder. Deixe ver essa carinha, que o que é bom é para se ver. Capuchinha, capuchinha, basta de tanto esconder. Deixe ver essa carinha, que o que é bom é para se ver. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na Rua Fernanda Seno, número 20B, em Évora. Thank you. RTA-FM. Enfado. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver e a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu banho. Hoje eu quero a paz de criança dormir e o abandono de flores se abrir para enfeitar a noite do meu banho. Para enfeitar a noite do meu banho. Hoje eu quero amor, um amor mais profundo. Eu quero toda a beleza do mundo para enfeitar a noite do meu banho. Eu já não sei se terei no olhar toda a ternura que quero lhe dar. Como esse bem demorou a chegar, eu já não sei se terei no olhar toda a ternura que quero lhe dar. Narirarararara. Que não tenho ciúmes nem inveja. Como mas olha, meu amor, eu não me importa. Antes que fosses dela, eu já fui tua. Podes sempre bater à minha porta, mas não vais com ela à minha rua. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na rua Fernando Aceno, número 20B, em Évora. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you wanna do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! Burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay over my blue suede shoe. Rock it! For the money, two for the show, three to get ready, now go, go, go. But don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Recordando, meus senhores, os tempos que já lá vão, ainda há amadores para manter a tradição. Nada na vida se aterra, são alegres e são francos, e chamam-lhe os saltimbancos por andar de terra em terra. Não falta uma ferra em casa, lavradores, nos retiros cantadores. Lá estão em dia de farra, cantando ao som da guitarra, recordando o meu senhor. Na rua em Santarém, na chamusca no cartacho, o grupo não vai abaixo. Há de ficar sempre bem, depois de jantar também. Agarra o seu pifão, mas só com bom carrascão. Se deixam emborrachar, em tudo fazem lembrar os tempos que já lá vão. Uns toreiam a cavalo, outros a pé vão torear, e nunca sai por pegar. Um touro possa afirmá-lo, pois o grupo de quem falo. Maria Alves, cantadores, toureiros e pegadores, ao pisar os tondeis não levam nem cinco reis, pois ainda amador. e este lindo festival que viram nossos avós não morrem dentre nós, não morrem em Portugal, porque temos o Vidal e México Leão, o Zé Núncio e o João, o Prestes Xavier e a companhia que houver para manter a tradição. E a companhia que houver para manter a tradição. RTA-FM. Ficar mas el mal da dentro a chorar. Oi, Cabo Verde, terra estimada, terra de paz, terra de gozo. Tudo quem jovem passe regoz, ele catava e ele crê ficar, mas ele manda dele tá chorar. Estes grãozinho de terra, e Deus pai na meio de mar, ele é de nós e catumado na guerra. É Cabo Verde, terra querida, este és grãozinho de terra, que Deus paia na meio de mar, ele é de nós e catumado na guerra. É Cabo Verde, terra querida, oh Cabo Verde, terra estimada, terra de paz, terra de gozo. Tudo quem já viu vai ser regoz, ele catava e ele ficar, mas ele manda ele tá chorar. Cabo Verde, terra estimada, terra de paz, terra de gozo. Tudo quem já viu vai ser regoz, ele catava e ele quer ficar, mas ele manda dele tá chorar. Chora a saudade daqueles morena, quem tá levando na pensamento, chora recordação eterna de tempo que tinha sofrimento, chora saudade daqueles morena, quem tá levando na pensamento, chora recordação eterna de tempo que tinha sofrimento. Oi, Cabo Verde, terra estimada, terra de paz, terra de gozo. Tudo quem já viu para ser regoz, ele catava e ele quer ficar, mas é maldade ele tá chorar. Oi, Cabo Verde, terra estimada, terra de paz, terra de gozo. Tudo quem já viu passe regoz, ele quer trevar, ele quer ficar, mas ele manda, ele tá chorar. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera, na Rua Fernanda Seno, número 20B, em Évora. Esta paixão não morreu. Vai dizer ao meu amor